solo. É o Força Aérea 2733. Fecha 20, prossegue via Juliette, portão 62. Gente, você é 2733, táxi via parte de autoridades, mantenha a posição antes da interseção e para o ingresso na pista, vai chamar a torre 118, decimal 95. A 3190, pista livre, pouso autorizado, 160 graus com 8. Só confirmando, baixar travado. Irmã de ferro, livre, pouso 3190. Salvador, Pastor 01. Pastor 01, é o Força Aérea 2314 para Recife. Aqui é o. Copiou 090, tá ciente da informação, Romeu, Pastor 01. Romeu 090 via Golf 677, decola da pistão no zero com curva à esquerda após a decolagem na subida Conde, aciona transponder 0264, controle 120, decimal 8, torre opere 118, decimal 95. 090, Golf 0264, controle 208, 2. Pátio Militar, Pastor 01, livre acionar, chame táxi. Está remoto, está livre, passageiro 2231, chame táxi. Prossiga. Frequência livre, bom pouso até a próxima. Índia Delta 90. Ingressa agora na pista, autorizado, ingressar para o parque militar, agilizando a medida possível o Força 2733. 3190, bem-vindo ao solo 09, direito 21.9, solo já. 219, obrigado. Solo, TAM 3190. Quero prosseguir. Livro na pista. Táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 3190. Alfa, reportar antes da Juliette. Alfa, para ingresso, pelo Juliette, para ser 4206, observe a aeronave da Gol aí com a logo Varig, assim que ele iniciar o táxi pode ingressar e prosseguir até o portão 01. Sim, senhora, após o táxi, táxi autorizado para o ponto de espera no 0, quando lá chame torre em 11895, uma boa tarde, Gol 925. Quilo Zulu, aciona de identificação dessa 050 vigilância de chegada a mão. Cinco, pista livre, autorizado, a linha de decolar, o vento, 160 graus, com 109. Autorizado, identificação, descendo nível 050, vigilância e chegada amarela. 050, vigilância e chegada amarela, gol 1 no 2. Controle, gol no 601, informação Romeu. Confie para o controle. Gol no 601. 601, acione identificação, desça 4 mil pés. Vigilância e chegada bom, se ajuste 1 no 0 no 6. 4 mil, 1 no 0 no 6, chegada bom, 601. Pastor 01, táxi autorizado até a interseção hotel, para cruzamento da pista, chame a torre em 1-1-8, decimal 95, Pastor 01. Pastor 01, táxi 2231, temos 34, 7 horas de autonomia no Brasil. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via pátio principal, Índia e Alfa, quando lá chame torre em 1895, passaria do 2231. De táxi até o ponto de espera, quando lá 1895, 2231. Pastor 01, táxi vai para a cabeceira ou do colar da interseção? Da cabeceira. Sim, então puder agilizar, tem uma aeronave agora, pode taxiar via pista e reporte lá de ponto cabeceira 10, agilizar na medida possível. Autorizado direto na pista, reportarão 01. No 5, pronto, cópia. Vai, escuta, prossiga. Para ele, Leo, 140. Decoladão no 0, com primeira curva à direita, saída da El Leda, após direto, Leos. Frequência do controle, 1208, torre em 1895. Acione o código 0225, o trip 5415. 5415, está autorizado 140 para Ideal, vai decolar da 10 com curva direita da Eoleda, vai acionar 0225 transponder, 120.8 o controle de saída de Salvador, 3515. Reporte pronto, puxa acionamento 5415. Reportará. Solo Salvador, é o Papa Romeo, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, prossiga. Estamos com 5 PLB, autonomia de 3 horas, alternando registro no pátio 3, em frente às Correias, estamos prontos para o táxi. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via pátio 3, após ingresso a pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 11895, Delta Romeo Charlie. Autorizado, até o ponto de espera da 10, via pátio 3, 1, Índia, Alfa. No ponto de espera, 1-1-8, decimal 9-5-14, Delta Roberto. Correto. Trip 5415, é o solo voltando. Escuta, prossiga. Modificação na saída, saída coral. Vai decolar agora na Coral, 354 na cinta. Afirmativo, como primeira curva direita, após a decolagem. Gente, primeira curva direita, perfil Coral, 354 na cinta. Solo Gol 1856. Gol no 856, prossiga. Solicita a autorização Recife. Recife, está autorizado o nível de voo 390, a rota Peruísque 58. Decola 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu transponder 5131 no Gol no 856. Recife, nível 390, via Upper Whisk 58. Decola curva esquerda, Puca, Aracaju. Aciona 5131 e o controle 208, Gol 856. Forme pronto, puxa acionamento no 856. Formarei, obrigado. Tráfico Salvador, é o TAN 3567, informação Romeu, para autorização de tráfego. Romeu, 7. Só está autorizado para Brasília, nível de voo 380, a rota Perzulu no 7. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, onde intercepta a aerovia, Perzulu no 7. Frequência do controle em 1208, a torre em 118.95. Seu transponder 5133, TAM 3567. 3567, autorizado, Brasília 380, via Rotoplano, Upper Zulu 17, segunda 10 com a primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, o controle 120.8, a torre 18.95 e o transponder 5133. Forme pronto, puxa acionamento 3567. Forma na. Tô ciente, repouso de término, PAD 4. O Delta copiou. Os 31, 150 graus com 10, livre da colégio. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, ponto de espera, cabeceira 10, pronto para decolagem. Após o TR da Passareda, Lima tem. Após o ATR da Passareda, Lima tem, Delta Romeu Charlie. Papá Mike com Delta, tô na escuta da torre. A senhora entendeu a autorização, que eu estou ciente do acionamento? Afirmativo. Ciente, autorizado 2010, 16, e autorizado sinal do X-Ray, do 612. Muito boa tarde, Air Portugal 022, understand 11, with information Romeo 370 to Lisboa. Boa tarde, Portugal 022, are you ready to copy now? Yes, sir. Okay, clear to Lisboa, fly level 370, initially up in Zulu 10 to Natal, then up in November 873 to Intel position. After that, fly flight plane route. After takeoff runway 10 left turn, Puka departure, Zipar transition, and squawk route 5120. 5120 and Salvador departure frequency 1208 and tower 118.95 Air Portugal 022. 22 is clear to Lisboa, at level 370. Via Upper Zulu 10 until Natal, then up November 873 Twin Tall. Then will be flightland route. The takeoff will be from runway 10. The SID is Puka. Departure Zipar transition. Squawking 5120. Departure frequency is 120.8 and the tower frequency is 118.95. Go ahead. The readback is correct. Report right to push and start off airport about 022. Pastor 01 no saída Conde, temporal um desvio aqui, 30 graus direito. Confirma a aeronave. Pastor 01, está na saída Conde, realizando desvio aqui, teve informações, 30 graus à direita. O Pastor 01, cliente, eu me mantenho o nível 090, após desvio na proa de ponte, Pastor 01. Eu tinha feito contato com ele inicial antes, ou Pastor? Afirmo. Sobe, mantém 090, após desvio, proa de conde. Após desvio, proa de conde, acendendo para o 090, pastor. Proa de conde, mais. Cliente, vivo, decolagem, Delta Romeu. Geno 4000, no 601. Desça 3000, 1601. 3000, 1601. 2, 2, 3, 1. Ok, para o controle. O 2231, mais à frente, vai precisar desvios à esquerda, a correção à direita, senhor. 2231, e possibilidade de coordenar com o centro, vamos direto Barreiras? Ok, inicialmente está livre de desvios, subindo ao nível 180, 2231, aguardando coordenação. Aguardo, 2231. Salvador agora, os 23, controle 20.8, ótimo voo. 1208 com controle Salvador, grato, uma boa, bom final de tarde, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, perfil da PUCA, transição Caju. Delta Romeu Charlie, contato radar, sobe 390 saída PUCA. 390 na saída PUCA, Delta Romeu Charlie. Voo no 601 para o localizador, esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportará no 601. Chegou 3000 no 601. Desça 2000 pés, autorizado a final do ILS X-Way, gol no 601. 2000, ILS X-Way no 601. 7, reportará. 1-2, Torre Salvador, 1-1-8-9-5, com pouso. 18-9-5? 95, afirmativo. Obrigado, boa noite. Boa tarde. Boa tarde, vou no meio, no 2, só 3 milhas de espera. Boa, vou número 2, quanto tem aproximação, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro 1-0, 1-6. Será Simbra com trem checado, 1-0, 1-6, vou no meio, no 2. Avistando o externo, embaixo travado, avistando. Gol 16, 12. Avistado. É, ciente, alto baixo travado, vento 160 graus com 10 nós, pouso autorizado. 16, 12. Livre, pouso, pista 10, gol 16, 12. Parei no 2231 no Croa de Barreiras. De Barreiras. Croa de Barreiras, 2231. Retorno 601. 601, escutando aproximação, número 2 e porta externa que tem baixo travado. Porta lá, no 601. Correção, o Xanaia 6143, desça 2000 pro Aduna, autorizada final do ILS X-Ray. 2000, dona 6143. Lima, Quilo Zulu. Na escuta, Lima. Lima, Quilo Zulu, vetor radar para o curso localizador, curva direita, proa 180, intercept nesta proa, desça 3000 pés, ajuste 1016. Proa 180, intercept nesta proa, Lima, Quilo Zulu. Vai passar o 080. 491, desça 4000 pés, ajuste 10 no meio. 4.016, confirme nosso número para aproximação, senhor. Meia dúzia. Número 6 para aproximação? Afirmativo. Então vai reduzir um pouco, obrigado. Muito obrigado. Paulo 3545, pushback é somar e acionamento. 3545, autorizado, pushback e acionamento. Pat 3, reporte para o táxi 5415. Está livre, puxa acionamento, chama para o táxi 5415. O limite é o lock para interceptar nessa proa, vai chamar estabilizado, 5491. 5491, desça 3000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 6. No 0 no 6. Estabilizou 6143. 6143, torre 118, decimal 95, bombo. 295, obrigado. Delta Charlie. Correção, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, está na escuta. Chame Centro Recife, 125-45, bom voo. 12545, grato, bom trabalho. Bom sistema. E aguardo apenas liberação da pista. Afirmo, está agilizando após o pouso ali e mantém. Agora de 12 horas, meia dúzia de milhas. E segue um Airbus 319 da Oceané, à frente dele. 143, sim. Quanto aproximação, informa de pista livre, informa o tráfego, depois ingressando agora para a decolagem. Aguardando pista livre, 63143. Guarda, não, 43. Tá, coordenação com o colega da Ocean, o T35674, para manter posição para possibilitar o pouso mesmo. Então sim, então mantém a posição então e aguarde, 3567. Tá, aguardando. O Rio de Salvador, passando Lima, aqui do Zulu no Loki. Lima, aqui do Zulu, sim, enquanto aproximação, reporte externo. Lateral externo, Zulu. Voo 1601, solo agora os 31, direita 121.9, solo livrar, bem-vindo. 1219, bem-vindo, bem-vindo. Mantenha a posição e aguarde para ingresso. Aguarde a posição. 91, prossiga na aproximação, chama a torre Salvador, 11895. Muito grato com o pouso. 18900, grato, boa noite para você. Ele pousa, vem a 143. Alfa, mantendo da Juliette, 1601. Salvador, Portugal, 022. Go ahead. Okay, we have a technical problem here. We're going to need to be in position for about 5 minutes. If you need us to move, we're going to have to go back into the stand. Okay, 5 minutes at disposition. Okay, we're about to try to start attack. So, Portugal 022. We'll do a Portugal 022. 856, portão 2, autorizado, push, report tax. Chama para ataque, go 856, autorizado. Tori Caju. 1203, pastor 01. Ao contrário, Aracaju, 1203. O 3567 informa que agora sim pronto o ponto de espera da Alfa. Você copiou o 3567? Gente, mantém a posição inicialmente, 3567. Firmo, vai mantendo. Lima, aquilo do Lua, intenção é prosseguir 10 ou 07? Presente, pode ser que eu prossegui visual para 07, isolou. Então, agilizando a medida possível da presente, já pode abandonar o eixo da aproximação da 10, prosseguir final no 7, agilizando o Zulu, reporte final. Para final, ali mantém o Zulu da nossa 7. 567, ali mantém. Ali mantém, 3567. Paulo Salvador, boa noite, Mer 6201, informação Romeu, 3260 para Galeão. 6201, 360, Galeão, aguarde cópia um minuto, 6201. Aguardará, Salvador. Para o táxi, o trip 5415, está com 6464 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, vou alternar Salvador. Inicie seu táxi, reporte para ingressar no pátio 1, 5415. A livre do táxi vai chamar para ingresso no pátio 1, 5415. Sente, aguarde cópia, 6720. Aguarde. De decolagem, o vento no meio zero graus, continuais. Iniciando a decolagem da 13567. Lima, aquilo Zulu, autorizado o pouso no 7, 1 no meio zero graus, com 8, check trem. Baixado checado, Lima, aquilo Zulu, autorizado o pouso. A Juliette aguarda para ingressar no ponte, 6143. Trip 5415 está para ingresso no ponte 1. Seguirá o gol à sua frente, até o ponto de espera dando 05415. Ok, vai seguir o gol à nossa frente até o ponto de espera 0415.